música nova que nós estamos lançando e vai ser o maior sucesso do Brasil. É uma música para as mulheres dançarem, saltando toda a sua sensualidade. E os homens, tudo com cara de babaca, admirando a beleza das mulheres. A não ser que tenha muito viado por aqui. Mas se os machos gostaram de ver as mulheres mexendo, a música é essa. Olha o balanço. Comigo. Oi. Tiripi, tiripi, tiripi, tiripamba. Oi. Tiripi, tiripi, tiripi, tiripamba. Oi. Tiripi, tiripi, tiripi, tiripamba. Oi. Tiripi, tiripi, tiripi, tiripamba. Oi. Aumenta o caixa, já pedi 10 vezes. O caixa. Maracanã se molhou bem. Maracanã que me dá calor. Maracanã minha vida. Maracanã, meu amor, cantando eu não tenho nada. Ui! Alava temos o calor. Maracanã, minha amiga. Mira, a gitana caminhada. Mira.